Olá, caras, cares e caros estudantes da UC Pesquisa 3 do curso de Ciências Sociais da Unifesp. Este é um primeiro podcast de outros que virão, que tem o objetivo de sintetizar, alinhar, comentar o conteúdo que vem sendo tratado no nosso curso. Vamos trabalhar a partir de grandes temas, e sendo que no primeiro, estão as questões mais gerais referentes à metodologia da pesquisa qualitativa em ciências sociais, tais como a epistemologia, método e teoria, alinhamento teórico-metodológico, desenho de pesquisa e ética em pesquisa quali em ciências sociais. Claro que serão comentários e não tratamento da questão inteira, não é? É mais, como eu procurei dizer, um auxílio para o estudo de vocês, não é? Então, vamos lá. Eu acho que antes das questões exatamente epistemológicas, não é? Que daí eu não sei se vocês se lembram, mas na aula a gente tratou dessa questão, né? O que, em termos de epistemologia, se refere à ideia de episteme, que a gente poderia aqui, adaptado ao nosso, às nossas tarefas, aos nossos problemas, pensar em paradigmas, ideias ligadas ao mundo da ciência, às condições dadas para a produção de conhecimento científico em diferentes áreas, que oferecem determinadas pistas, determinadas fontes de inspiração, determinadas posturas diante do fazer científico, que influenciam, orientam e nos ajudam nessa trajetória, nesse trabalho de pesquisa. Eu gostaria, aí tentando oferecer alguns elementos para a questão já tratada em aula e que é um fundamento do método qualitativo nas ciências sociais, que é chamado de alinhamento teórico-metodológico. Essa é uma questão muitas vezes complexa de se acessar quando o processo de aprendizado está apenas no início, coisa que é totalmente compreensível, porque a gente está tentando pensar teoricamente questões que, na verdade, vão ser solucionadas somente na prática, no fazer da pesquisa, no fazer da ciência, né? A questão que a gente pode levantar, ou as ideias que a gente pode comentar antes de mais nada, é que, como é um tipo de coerência que se busca em torno de algumas ideias que organizam a nossa ida a campo, determinados pressupostos dessa pesquisa, não é? Que eles seriam teóricos, que não podem ser, na verdade, antes de serem alinhados, não podem ser contraditórios, né? Então, se a gente escolhe, por exemplo, um método materialista histórico, vamos pensar, inspirado nas propostas do Marx, se a gente for pensar isso, né, antes de mais nada, num projeto, por exemplo, que é o nosso caso, que nós estamos pensando num projeto de pesquisa, não dá para a gente seguir alguns dos pressupostos do que seria o materialismo histórico e propor pesquisas que procurem avaliar, por exemplo, a reação de determinados sujeitos a determinados estímulos. E já essa ideia de ação e reação, ela estaria relacionada com o que a gente poderia pensar assim, dizer a grosso modo, um referencial funcionalista para a pesquisa. Então, quer dizer, não dá para a gente conjugar linhas de pesquisa, referenciais teóricos que nos inspiram, que nos informam sobre a pesquisa em ciências sociais, achando que referenciais muito distantes entre si podem ser conjugados sem mais num projeto de pesquisa, né? Então, quer dizer, na verdade, esse alinhamento que se mostra como um pressuposto da pesquisa qualitativa entre a teoria e a metodologia é uma ideia a se perseguir, né? É uma possibilidade que a gente vai descobrir a partir do momento que a pesquisa começar a ser feita, né? E é nesse sentido que eu queria trazer, recuperar um pouquinho as ideias do Becker, que a gente tratou em aula, né? Com algumas ideias apresentadas pelo Pierre Bourdieu no livro A Profissão de Sociólogo, que está disponível, inclusive, para vocês, na introdução. Então, que eu recomendo muito, o livro, né, já está disponível. Então, nessa introdução, ele vai, claro, apresentar o livro, mas ele apresenta também algumas ideias bastante provocativas e muito interessantes, não é? Então, eu queria primeiro só lembrar do que a gente discutiu do Becker, né? No Metodologia das Ciências Sociais, nos métodos. Sobre metodologia é o capítulo 1 do livro Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. Quando ele diz que a metodologia não é... As questões de métodos, elas não podem ser questões para especialistas, né? Aquela ideia de que, diante de determinados manuais de pesquisa, que a gente dispõe de vários, inclusive, né? Aonde são arrolados vários dos métodos disponíveis, são descritas várias técnicas de pesquisa e de onde se espera que a gente possa retirar algumas ideias que vão nos ajudar no nosso problema, no problema que a gente tem a perseguir, a explorar na nossa pesquisa, não é? Então, tanto o Becker quanto o Bourdieu vão dizer que esse tipo de relação é impossível nas ciências sociais. Sim, os manuais podem nos informar, né? Mas não como se as metodologias a serem aplicadas na nossa área, sobretudo, estamos aqui pensando nisso, né? Como se a gente pudesse buscar como se fossem umas prateleiras em compartimentos específicos que a gente retirasse o método adequado para a gente, tal como a gente tira um livro da estante, né? Então, quer dizer, não dá, não existe, né? O Becker vai falar, metodologia não é um assunto de especialistas, né? Mas sim de todos os cientistas sociais. Então, quer dizer, há uma ideia que se tem das possibilidades. Há um debate inicial que é extremamente rico e importante, que é da cientificidade das ciências sociais, né? Como que a gente pode dizer que sim, né, contra várias críticas que existem, que a nossa ciência é uma ciência impossível, né, muito difícil de ser feita, que ela tem a sua cientificidade, mas essa cientificidade ela é muito particular, é muito diferente de qualquer outra das ciências. Então, portanto, o que o Becker oferece, o que ele sugere, é que, como ele faz, ele procura fazer, quando ele apresenta os trabalhos dele, ele conta como que essa metodologia foi criada, né? Como que ela foi elaborada a partir de um conjunto de pressupostos que ajudaram o pesquisador chegar até o seu campo, chegar até seu objeto, né? E A partir daí, é necessário que haja uma adaptação, que haja sempre uma concepção do método mais interessante, mais importante e mais adequado ao problema que a gente está trabalhando, está buscando estudar, né? Que só vai acontecer in loco, né? Essas adaptações. A gente tem um projeto, o projeto é bonito, muito bem feito e tal, mas quando a gente vai executar esse projeto, a gente vai encontrar uma série de ajustes a serem feitos, né? Uma série de aprimoramentos ao método, né? Que a gente escolheu previamente estudar. Então, na parte a seguir, eu vou trazer algumas ideias propostas pelo Bourdieu que corroboram com essa ideia do Becker, de que as teorias são muito genéricas para se adequarem ao nosso objeto tão específico. Então, eu vou partir, então, para uma segunda parte desse nosso podcast. Um outro assunto que eu gostaria de inserir aqui nessa gravação é um comentário, mesmo que geral, sobre a questão do desenho da pesquisa qualitativa. Em geral, a gente comentou um pouco, né, na sala de aula, conversamos um pouco sobre essa questão do desenho, né? É uma expressão interessante, porque a gente tem a ideia que é correta de que o percurso da pesquisa ele vai oferecer para a gente um desenho dela, né? O caminho que ela seguiu desde suas fases mais iniciais, mais preparatórias, até a conclusão. O autor que eu passei o texto para vocês, o Mário Cardano, ele tem no segundo capítulo, um longo capítulo, aliás, né, sobre essa questão, e ele vai dizer que é comum a gente encontrar a ideia de desenho da pesquisa considerada como algo que é feito antes de que a pesquisa seja realizada. E ele vai dizer que não. E, curiosamente, ele se reúne ao Becker e ao Bourdieu na ideia de que o desenho, na verdade, ele se faz durante todo o processo de pesquisa. De todo modo, a gente não pode confundir a ideia de um desenho da pesquisa apenas como um projeto, apenas como aquela proposta inicial que contém uma ideia, que contém um conjunto de pressupostos, que contém uma hipóteses, né? Um conjunto de hipóteses, de referências que vão orientar a gente nesse primeiro, né? Nessa saída. Então, quer dizer, é o projeto, que a gente chamaria de projeto, é um primeiro passo desse desenho de pesquisa, segundo Cardano, né? É muito interessante porque ele identifica duas fases fundamentais nesse desenho da pesquisa, né? Um primeiro ele chama de prefiguração e um segundo como reconstrução. Então, nessa prefiguração vai conduzir o trabalho o que ele chama de uma argumentação persuasiva. É como se a gente, ao apresentar a pesquisa a partir daquilo que a gente também já conversou sobre a pergunta que essa pesquisa quer responder. Então, a gente, antes de mais nada, a gente tem uma pergunta e a partir dessa pergunta a gente vai propor a busca de uma ou algumas respostas. Então, portanto, para propor esse estudo, a gente vai usar, a gente em geral usa, como ele aponta, essa argumentação persuasiva, no sentido de que ela quer, ela busca essa fase em que a gente levanta um conjunto de dados iniciais, um conjunto de subsídios e argumentos que vão mostrar que essa pesquisa faz sentido, que essa pesquisa é importante, que as nossas perguntas são interessantes e que a gente tem condição de oferecer respostas aceitáveis. Aqui, citando um dos autores, né, me referindo a, usando as palavras de um dos autores que o Cardano cita. E ela é persuasiva não só para os nossos pares, né, as pessoas com quem a gente dialoga sobre essas questões, mas também ela é persuasiva para a gente mesmo, né? Como se a gente estivesse o tempo todo dialogando com a gente, né? Olha, mas será que se eu for por aqui, será que se eu usar essa técnica, né? Será que um provável método, né? E aí ele dá uma definição muito, digamos assim, serena, né? Sem carregar muito na complexidade. Ele diz que o método é o caminho com o qual seguimos para elaborar as respostas às perguntas, né? Então, quer dizer, um método sendo algo como uma atitude que o pesquisador toma diante do seu objeto de estudos, né? Então, que caminho nós vamos seguir? Eu, pesquisadora, e a pergunta crucial que eu acho importante responder. Então, essa pré-figuração, ela daria exatamente esses passos iniciais, não é? Mas não só iniciais, porque a partir do momento que a gente tem esse conjunto de questões levantadas, essas questões iniciais, a gente, de certa forma, vai seguir com essa pré-figuração durante todo o processo de pesquisa, no qual a gente vai tentando desvendar e concluir determinadas etapas, né, daquilo que constitui, por exemplo, o projeto. Então, durante todo o percurso, a gente vai usar os elementos constantes dessa pré-figuração, ao mesmo tempo que a gente vai substituindo por outros que não são, que já são elaborados, já são mais elaborados. Por exemplo, se a gente considerar o trabalho que a gente vai fazendo com a bibliografia sobre a questão, né? Quando a gente vai estudando o que já foi estudado ou que questiona, o que oferece dados e subsídios, né? Então, o tempo todo a gente está se referindo a essa pré-figuração. E a gente vai, nessa pré-figuração, tornando a nossa pesquisa mais clara ou as etapas da pesquisa melhor definidas, né? Então, é ainda uma pré-figuração porque a gente ainda não terminou, né? E não é menos interessante a última etapa, né? É uma última etapa, porém, ela também vai acontecendo durante todo o processo, que é essa da reconstrução, né? A reconstrução, ela retoma os pressupostos, né? Então, por isso que eu digo que é uma coisa que acontece em movimento, esse desenho, né? No movimento da pesquisa. Mas a gente vai não só retomar as questões iniciais, constantes de um projeto ou das primeiras etapas da pesquisa, né? Como a gente vai reelaborando a partir dos dados novos, né? Então, a gente vai refazendo, reconstruindo, não é? Pode ser que a gente chegue no final do processo, a gente tenha respostas à nossa pergunta, às nossas perguntas que sejam iniciais, mas que a gente chegue no final desse percurso com novas questões que vão nos levar para próximas etapas da pesquisa, né? Então, a reconstrução, ela tem essa dimensão de síntese, mas ela não acontece simplesmente no final, né? É, ao contrário, a gente vai avançando nessas etapas todas. Então, ele pensa num raciocínio dialético, né? Que a gente vai sempre pegar o dado, que é, digamos assim, em aspas, a verdade que a gente tem até aquele momento, né? A gente vai confrontar isso com discussões, com os novos dados. Então, vamos confrontar essas primeiras elaborações com aquilo que vai sendo enriquecido e vamos fazendo sínteses, né, em todo o processo. E essas sínteses vão se renovando até que essa pergunta inicial ela seja respondida. Inicial no sentido de que, vamos supor, é a pergunta que vocês vão se fazer no trabalho de conclusão de curso. Aí esse primeiro resultado vai abrir o leque de outras novas questões, e muito provavelmente mais complexas, que vocês vão tratar numa etapa do mestrado, por exemplo, né? E assim sucessivamente. Então, portanto, o que a gente poderia dizer, reunindo essas ideias sobre o desenho da pesquisa, é com as questões elaboradas aí nesse primeiro momento dessa nossa conversa, é que tudo num processo de pesquisa está em movimento, né? Tudo vai acontecendo, assim como a gente vai definindo melhor os métodos e as técnicas que a gente vai usar para pesquisa, a gente vai estar desenhando a pesquisa também nesse mesmo processo. A terceira e última dessas questões mais gerais diz respeito à questão da ética em pesquisa qualitativa em ciências sociais, né? Nós pudemos ver já várias discussões levantadas quando das apresentações, né, dos nossos colaboradores, o professor Alexandre, a Carol e o Eduardo, falando da questão da etnografia e os desafios, a diversidade de possibilidades de pesquisa na área antropológica. E quando essas questões foram levantadas, a essência da preocupação com a ética diz respeito à delicadeza que é a gente fazer pesquisa com pessoas, sobre essas pessoas, sobre a vida delas, sobre a dinâmica da sociedade na qual elas estão, elas integram, elas são parte fundamental. E como que é complexo, né? Você, por exemplo, realizar a dimensão empírica da pesquisa, que é a da observação. Seja ela a observação participante ou sobre a participação observante. Sobre a maneira como a gente nunca consegue não se envolver, né? Se a gente fosse seguir os pressupostos das ciências, digamos assim, naturais, né? Exatas, biológicas e tudo mais. Quer dizer, essa questão do afetar-se, né? Como está em um dos textos, está na bibliografia, inclusive, complementar, quando essas questões estão sendo tratadas, né? Não se deixar afetar, não afetar-se, o que é praticamente... quer dizer, é impossível, né? Não só a gente não se envolver, como a nossa presença implica numa mudança, às vezes radical, na vida do grupo que a gente está estudando, está apenas observando ou está participando de alguma forma da vida deles, não é? Então, é um elemento a mais, é um elemento, digamos assim, estrangeiro dentro do grupo. Então, não vai ter jeito, né? E então, toda a preocupação é como tratar desse processo, né? Como fazer dessa relação com essas pessoas uma relação a mais ética, a mais delicada, a mais respeitosa possível. Então, nesse sentido, é que apareceram questões, por exemplo, aí já do tratamento que a gente dá para essas fontes, né? Como que a gente recolhe essa informação toda, esse conjunto de dados, a ideia de ter um caderno de campo onde tudo é anotado. Depois, no trabalho com esses dados, como é que a gente vai se referir a eles? As autorizações que a gente tem que pedir para poder publicar trechos desses depoimentos, dessas entrevistas, desses relatos que a gente vai ouvir e registrar. Então, a ideia do texto da Cláudia Fonseca sobre a questão do anonimato, em que alguns entrevistados solicitam que seus nomes e suas identidades não sejam reveladas, e outros que se assustam, se surpreendem quando a gente propõe que o nome deles não seja citado, né? Porque eles querem essa publicidade, né? No sentido de tornar público. É importante para a sua própria participação nesses grupos, né? Que a sua visão de mundo, as suas opiniões, as suas explicações sobre a vida naquela sociedade sejam tornadas públicas, né? E é claro que tem uma outra dimensão da ética. Nós estamos falando da ética em pesquisa, né? Então, portanto, ela diz respeito exatamente a essa dimensão do trato com o material, vamos pensar assim, os objetos de pesquisa. Essa ideia de objeto hoje ela é muito questionada, né? Porque muitas vezes a própria antropologia questiona essa dicotomia entre o sujeito da pesquisa, que seríamos nós, os pesquisadores, e os objetos, que seriam as pessoas, né? Que a gente está pesquisando, o grupo, enfim. E há um questionamento de que não, na verdade, esses são os sujeitos, né? Eles estão fazendo a pesquisa no sentido de que sem o subsídio que eles oferecem, a nossa pesquisa não existiria. Então tem toda uma discussão. Mas aqui a gente vai usar essa terminologia clássica, né? Mais no sentido de deixar bem claro, né? O mais claro possível. Existe, claro, uma outra dimensão da ética em pesquisa, né? Que é a necessidade da adequação da nossa trajetória de pesquisadores a um conjunto de regras que respeitam os preceitos da ciência, né? Então, por exemplo, da mesma forma que a gente vai ter cuidado com o trato que a gente oferece, o tratamento, né? A delicadeza, o respeito com o nosso entrevistado, com os nossos depoentes, ou simplesmente com o grupo que a gente observa, a gente tem que ter esse mesmo cuidado com as outras fontes, né? As outras fontes, as fontes documentais que a gente ainda vai tratar, as fontes bibliográficas, né? As maneiras corretíssimas de de se referir, né, de fazer as referências, fazer as citações, dar os créditos a todas as ideias que não são nossas e deixar claro o que, que a gente acrescenta àquelas ideias que os autores nos oferecem, né? Então, quer dizer, essa é uma outra dimensão da delicadeza do nosso trabalho, porque, inclusive, hoje em dia, a gente enfrenta muitas dificuldades porque há uma profusão de fontes em todos os lugares, não é? As fontes digitais, muitos assuntos, muitos blogs, e às vezes a gente já pega uma informação processada e não corretamente referenciada, né? Então, a gente leu um texto sobre algum tema, não tem autores citados, mas só que se baseia integralmente na ideia de alguém, né, que a gente pode até reconhecer, o que vai ser maravilhoso da nossa parte, mas que o próprio autor não fez referências. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado com isso, né? E fazer do nosso texto um texto, além de bem feito, competente, com a pesquisa feita com, digamos assim, ânimo, né, interesse, dedicação e tudo mais. Além de tudo isso, um texto que preza pelo cuidado com as suas fontes. Bom, é isso por hoje e por essa gravação. E até a próxima.